Old Parr é o melhor whisky escocês. E como todos os que sabem escolher bebem Old Parr, no Brasil se bebe o melhor whisky do mundo. Sim, porque no Brasil se bebe Old Parr. E Old Parr é o melhor whisky do mundo. Old Parr, o whisky do lar. Revista Old Parr, programa de Nestor de Holanda e Mário Brasini, hoje escrito por Mário Brasini, direção musical de Léo Peracchi. O famoso whisky Old Parr agradece e convida todos para a nova representação quinta-feira às 22 horas e 5 minutos, quando voltará a ser encenada a revista Old Parr.